804, sol 38, libere a direita, prossiga táxi Alfa Juliette, portão 09. 3 Alfa Juliette, 09. Oi, bom dia, agora 995, tá estabilizado, visual com trator, livrado. Ciente, gol no 995, informa o vento no momento no 30 graus, meia dúzia nós, ajuste de altímetro 10013. Sem pouso autorizado, cabeceira 10. Livre pouso, pista 10, gol no 995. Taxi Webjet 5797 com 1952 a bordo, 3 horas e 40, alterna Guarulhos. Taxi via Índia Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Índia Alfa, ponto de espera nessa frequência para decolagem. 5797. 301 no pronto. 301 no visual com tráfego na curtíssima. Após a passagem do tráfego, ali mantém. Solo 41, direito, no, direita, prossiga, libere próxima direita e prossiga táxi Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette para 06, no 995. Três 201, decola aos 44, chame controle em 1935, bom voo. Controle agora 1935, tá? 3201, obrigado. Controle Salvador, tá? 3201. Pouso no site, confirma o vento? Livre pouso 190, vento 130 graus, 130 graus com 7 nós. Obrigado. O objeto 5797 está visual com tráfego na costíssima? Ah, e amor? Após a passagem do tráfego, será ali e mantém. Vai mandar o vídeo e mantém. No 7 no 5, solo aos 4 7, libere a direita, prossiga táxi Alfa, Juliette, portão 02. Mais para a direita, táxi Alfa, Juliette, para o 02, solo 7. Solo comigo, no 99, não? No 7 06, 05, chamado do 06. 06 a princípio, deixa eu confirmar com a frame error aqui, só um minutinho. Pois não, estou aguardando. Bom dia, o gol no 607, aliás, down a 0, baixar de trabalho. Mantenha a pressão, você chamaria a pista livre. Confie para o 607. Corre, bom dia, gol 607. O 607, mantenha a aproximação e chamaria a pista livre. Pois sim. Gol no 995, pode prosseguir, o portão é o meia dúzia, tá ok? Meia dúzia. Ok, seguindo para o 06, vamos lá. Webjet 5717, livre decolagem cabeceira 10, vento 130 graus, meia dúzia nossa. Livre da cabeceira 10, meia dúzia nossa. Então 3171 no pronto, cópia. Autorizado Guarulhos 340 via Upper Zulu 44, após a posição Púbito, Papá, Uniforme, Bravo, Tango, Oscar, e após conforme a rota do plano de voo. a subida da El, Leda, Eldes, primeira curva à direita após a decolagem. 5135 é o código, 5135, e o controle em 1935. Correto, 3171, me chamo para pushback e acionamento. 7 pouso autorizado, cabeceira 10, vento 130 graus, meia dúzia. Repouso na 10, 607. Chame controle em 1935, bom voo. 935, obrigado, 6707. 607 na curta final. Livre pouso no 607. Obrigado. Onde é o vento? 130 graus, 5 anos. Você olhou e pôs. Zero Web 5717. 3-4-0-5-7-1-7. Oi, confio com o Aron 305, alguém de 2? Afirmativo, 02. Jet 5717, can we fly Tael or Leda, sir? Leda. Leda 577, thank you. Localizador 877. Torre 186. 186, meu Deus. Salvador, boa noite, 97, 1,5 do da Serra, sabe, travado. Voo no 607, solo 51, libere a direita, prossiga táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05. Voo 897, mantenha a aproximação, informarei pista livre. Guardando, 897. Voo 97, identifique, deixa para 2000. Pouso autorizado, cabeceira 1-0, vento 120 graus, 7-9. 5808. 5808, aguarde no Minuto Copa Brasília. Vai dar no 5808, vamos ver. Torre 18-6. 18-6, obrigado. 3259. Torre Salvador, tá 3259. 3859, mantém a aproximação e informar de pista livre. Gente, 3859. Solo 5, Liberia direita, prossiga tarde, Alfa Juliette, portão 04. 3859, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 20 graus, 7 nós. 3259, gente, que pouso na 10. 5808, pronto para cópia. Está autorizado Brasília, nível de voo 360, via Pêndulo 17. Subida Argo, transição ofício, primeira curva direita após a decolagem, 5146, código 1935 ao controle. Autorizado Brasília, nível 360, via Pêndulo 17, abro o cinto. Primeira curva direita da 1-0, transição de 1-4-6, controle, 8-0-8. Só confirmando o transponder 5-1-4-6. 5-1-4-6. Correto, chão para pushback e estouramento. Essa é 4-5-0-8. Gol 897, reporte antes da Juliette. Jet 5717, passa nível 180, chama centro Recife, frequência 1-3325, até 1-251, boa viagem. 1-3251, boa viagem, aqui, internacional. No 897 ingressa Juliette, portão 04. Juliette, 404, boa noite. 7 vai manter antes da Juliette aguardando e manter-se na frequência 1-2-1-9. Confirmar? Ah, observação. Água depois tirar para o fito. Obrigado. 8 a 9, teria a nossa posição? 359, confirmando o salto foi 5-8, antes da Juliette. Cogindo ingresso a quilo para o 4-3. Quilo, 4-3, 3-8-5-9. Posição, chama para o pushback, 6349. Alô, 8, confirma ativo no 897. Posição? Então, 3859. Então, 3859, posição que tem 4-3. Só tenta o sinalizador. Ah, tá aqui, já avisou com o sinalizador agora, obrigado. Objeto 5898, além da cola pista 0, vento 130 graus, 089. Ali decola, 898. Caras 171, taxa autorizada, parte 1, Índia e Alfa, no ponto de Caras 10, Sina Torre, 1862, destino Sina 013. Obrigada, certamente. Decolou 05, controle 1935, 5898. 1935, obrigado, voo 5898. Controle Salvador, muito bom dia, Webjet 5898, decolou passando 2000 na sua escuta. Webjet 5898, contato radar na decolagem, sou para nível de voo 340, saída da EL. Ok, 340 da EL 5898. Condições de aprovar Leda, o 5898? Webjet 5898, direto Leda. Direto Leda, 5898. 749 autorizado, seu ataque. Tá, 3517, autorizado ILS, rebote estabilizado. Rebote estabilizado, 3517.